isso seja mais. Vou desculpar seus erros, sabendo vai errar de novo. Quem sou eu pra poder te cobrar? Olha, eu sei que não sou santo, já te fiz perder o sono. Às vezes, quantas vezes eu te perdoo até perder as contas. Amor assim a gente não encontra. E quando o dia chegar vai ver, eu troco tudo pra ficar com você. Sem nenhum problema, será que vale a pena, hein? Nossos desejos se apaixonaram, é tudo simples, não tem nada errado. Eu quero ser tudo que você sonha. Amor assim a gente não encontra. Amor assim a gente não encontra. Talvez isso seja mais. Vou desculpar seus erros, sabendo vai errar de novo. Quem sou eu pra poder te cobrar? Olha, eu sei que não sou santo, já te fiz perder o sono. Às vezes, quantas vezes é assim, eu te perdoo até perder as contas. Porque amor assim a gente não encontra. E quando o dia chegar vai ver, eu troco tudo pra ficar com você. Sem nenhum problema, será que vale a pena, hein? Nossos defeitos se apaixonaram, é tudo simples, não tem nada errado. Eu quero ser tudo que você sonha. Amor assim a gente não encontra. Amor assim a gente não encontra. A gente não encontra. Obrigado.